Eu vou penar pra quê? Se a vida é uma só, uma sorte válida pra quem vem e vai, uma esperança a mais pra quem crê e